comandante, muito bom dia, o TAM 3601, informação Golf. TAM 3601, bom dia. Está autorizado Congonhas, o nível 360. Aerovia Tesuluno, meia até Belo Horizonte, após BH Trive, após Trive Pirassununga, a decolagem é da 1-0 com curva à direita, subida da El, após da El Leda, após Leda direto Bridge, o controle 120 decimal 8, o transponder é o 5517. Para São Paulo, Congonhas, nível 360. Via São Pedro do Luno 6, Belo Horizonte, Trive, Pirassununga. Decola da 1-0 com curva direita, Dael, Leda, Brito. O controle de saída 1208, a senhora 597, o TAM 3601. Tá correto, TAM 3601, chame quando pronto. Amaral, 3601, obrigado.